O que eu estou fazendo de cuecas na sala do apartamento? Churrasco! Agora eu faço churrasco no trabalho, no apartamento e no elevador com Fumas Grill. De domingo, de sexta ou de terça, Fumas Grill quase não faz fumaça e a carne fica saborosa, suculenta. É ou não é, Tavares? Ah, que gosto de carvão, seu Júnior! Vem com a mamãe que seu pai vai tocar fogo no apartamento. Fogo! Põe uma cueca, Tavares. Vamos encher a pança de picanha. Aquelas calabresas, umas chuletinhas, mano. Fumas Grill, onde há fumaça, há fogo. A preferida de 9 em cada 10 churrasqueiros americanos. O que eu continuo fazendo aqui no apartamento? Churrasco! Aceita mais um chopp, Tavares? Ô, Norberto, sua perna tá pegando fogo, rapaz. Se não ficar satisfeito, chame o corpo de bombeiros.